Viaja não, firma. Sente essa parada, tá ligado? 3, 1, só. Passe oculta. É kamikaze. Só tem um custo nessa porra e o dinheiro é quem paga. Sexo, droga, bebidas, vadias, carretas clonadas. Eu gosto da mistura, as promessas e juras. Não aceito rasuras, ajuda somente ao brinquedo que fura. Células e sangue, amor, tráfico, gangue. Dá pra ver no semblante que meu apego é constante. A minha história é um romance entre crise e transes, como a maldade de Hitler, o amor vivido por Gandhi. Dá meu alcance cada nota rendida no gueto. Só não se assuste porque as dólares é vendida no beco. Eles tão puto comigo porque eu fiz do meu jeito. Catei a porra do Brasil e pintei de branco e preto. Plano perfeito na função, o respaldo à vida. Hoje vale um troco, eu vim buscar no asfalto. Em cada quino, soldado fortemente armado, de ambição nos malotes, em plena noite de sábado. Pra viver sem sofrer, sem temer, por que não? Dinheiro eu pago o que cê quiser. Quer vencer mesmo sem merecer, por que não? Dinheiro eu pago o que cê quiser. Aqui na rua só tá em liberdade, só vale o que você. Dinheiro eu pago o que cê quiser. Riqueza, luxúria, um burguês das grades, esconde o que você quer. Dinheiro eu pago o que cê quiser. Sorrisos falsos de suga de prêmio, ódio te abraça. Vários na rua se rende pelo que agrada as vagas. Várias se rende por din, quantas se rasgam por din, quantas sem nada no fim, porque sempre foi assim. Mas traz whisky e red, agrada as piriguetes. Põe as carretas no asfalto que o amanhã se procede. Império bicapital, sabadão, sexta-feira. Dinheiro vira cabeça na terra de muita treta. Artigo 12 na quina, desde moleque problema. Cifrão na porta de casa, só mini puta no esquema. Inimigo público, negou de toca na cara. Trocando tiro com os capas, dando perdido nos cana. Bota escama no anzol pras piranha aglomerar. Que hoje nós tá de cima, deixa os mosca agitar. 1 milhão de Judas, de jaqueta e boné. Na ambição do cifrão, vagaba dá o que cê quer. É desse jeito. Pra viver sem sofrer, sem temer, por que não? Dinheiro eu pago o que cê quiser. Quer vencer mesmo sem merecer, por que não? Dinheiro eu pago o que cê quiser. Aqui na rua eu sou pai, liberdade, só vale o que você. Dinheiro eu pago o que cê quiser. Riqueza, luxúria, um burguês das grades, escolhe o que você quer. Na rua em geral você colhe o que cê plantou. Dinheiro traz felicidade, mas também muita dor. Quantos chave de embalo indo pro lugar errado, mais tarde sendo cobrado. O preço pago é alto, traz as placas pra mim. Quero meu lucro dobrado, quero papel bordado. Nem que for falsificado, os moleque inspira na quebrada. Em arma nas marcas, as prata no pescoço reluz no giroflex da barca. Vamos que vamos, falando e rimando, chegando e cantando, sorrindo e chorando, com fé caminhando, em Deus confiando, com os mano colando, no corre ganhando. Na rua é assim, vai ser sempre assim. Sempre de cima, confirma, moleque nunca vacila. Ladrão que sempre domina com o seu ferro na cinta. Muita numera no bolso, pensamento ambicioso, menor infrator. Se liga, doutor, os loucos chegou. Pra viver sem sofrer, sem temer, por que não? Dinheiro eu pago o que cê quiser. Quer vencer mesmo sem merecer, por que não? Dinheiro eu pago o que cê quiser.